Jesus vem buscar. Para uns é um grito de dor, para outros é pura ilusão, mas para mim este grito é o último grito de Deus para nós, irmãos. Grita bem alto, Senhor. Recebendo o Salvador do mundo. Mas no terceiro dia, a boca de Deus se abriu e gritou. As cadeias da morte se romperam, quebraram. Houve luz e Jesus foi.